4206, Recife 12685, alterno 1245, 4206. 2685, 2545. Obrigado, boa tarde. Cumpre a restrição no 602. Positivo, para passar o 050, descendo 2000 após o prodígio. Controle Salvador, boa tarde, gol 273, sentido uniforme. Boa tarde, 273, via Bonf, 2000 pés, 1012, autorizado LS, reporta estabilizado no 273. Bonf, 2000, 1012, obrigado. Autorizado para atendimento 602. Luna 1602. Ao estabilizar, chama a torre, 118.612. Estabilizando 118.612. Salvador, boa tarde, Avijante 6720. Informação antes, autorização radial nível 340. Web 6720, copia? Copia. Web 6720, Galeão aprovado nível 340, rota via Peruísque 50, decola da pista 10, perfil da DAEL, Leda, Videv. Decola da pista 10, curva direita. Transponder 5575, controle 1 no 9, decimal 35. Utilizando o Galeão nível 340, referência 50, decola da 10, curva direita. Pega da Elda, é o Aleda, Leda de 10. 5575, transponder, dá uma crescida, controle, dá uma puxão 9, 6, 7, 3, 0. Web 6720, cotejamento correto, chame pronto. Botará. 302, chama Vistano. Salve, Salvador, agora no meio 01. Informação em curso. E uniforme, copia? Copia. Bono 601, no Galeão aprovado nível 400, via Peruísque 50, Bidev, AP 9857, Serra Golf Romeo, AP Zulu 16, Grufe, AP Zulu 14, Toquim. Decola da pista 10, perfil da Dael, Leda, após direto Bidev, com curva direita. Transponder 5006, controle 1 no 9, decimal 35. Autorizado o Galeão no 400, nota inicial Open 50 até Bidev. Decola da 10, Dael Leda, após Bidev, 5006, transponder 0935, controle, gol 1601. Bono 601, coteja a rota após Bidev. Opera 850, Bidev, Opera 9857, para Porto Seguro, Opera Zulu 16, Grupo, Opera Zulu 14, Tokin, Bono 601. Bono 601, cotejamento correto, chame pronto. Vai chamar. Salve Salvador, T3897, para Copa. Terno. Para Volta. 7, informação em curso em uniforme, Guarulhos, aprovado nível 340, via Peruísque 50, decola da pista 10, perfil da Dael, Leda, após direto Bidev com curva direita, transponder 5014, controle 1 no 9, decimal 35. Nível 340, nível 340 autorizado para São Paulo Guarulhos, via Peruíque 50, decola da pista 10 com curva direita, perfil Adael Leda, depois direto B10. 5014 ao transponder, 119.35 ao controle. 3897, cotejamento correto, chame pronto. Chamará. Solo 01, libera a direita, solo 1219. Libera a direita, solo 1219, 1602. Sobe 27 no 5, estabilizou no ILS? Afirmativo, agora estamos na. Chama a torre 118, medos. 1862. 19, só confirma no 1602? Afirmo, 121 no decimal 9. Afirmativo, obrigado. Separação 802, obrigado. Ciente, chame avistando, teto estimado 700 pés. Vai avistando 700. No 602, táxi via Alfa, Juliette, portão 05. Via Alfa e Juliette, portão 05, 602. Sua transmissão está com um forte chiado de fundo. Cheque o trem. Baixado na base. Autorizado pouso, 200 graus, 12 nós. Solo 1602? 1602, 02, prossiga. Só para confirmar a posição de parqueamento, é a 5? Afirmo, 5. Afirmativo, obrigado. Série 27 no 5, no solo 05. De bem na direita, solo 91 no decimal 9. 27 no 5? Se tiver condições, eu autorizo 180 graus pela pista e liberar a primeira direita para parte militar. Chame liberando. Por gentileza, informe a sua manutenção sobre esse chiado na transmissão. Ativa após o time, fecha, chama a taxa 301. Confirme a posição da aeronave que a gente vai aguardar. O Airbus Natan está terminando o pushback, ok? Vai iniciar o táxi dentro dos próximos segundos. Segundos, ok. Tá bom, então, aguardando. Para o táxi, então, 8002. 8002, prossiga com os dados. Está com 141 no POB, autonomia de 3 horas e 41 minutos, alterna Guarulhos. Ponto de espera, pista 10, quando lá a torre no 86, ajuste no 012. Bom voo, então, 8002. Gente, via patrulhete Alfa 18-6, chamada Brigado, tanto 8002. Informo clareza 1. Estou ciente, boa noite. Afirmo, agora clareza 3, ok? Porém, anteriormente clareza 1, né? Um chiado forte. Salvador, eu passo a Romeu Lima, Bravo Alfa, setor 4. Frequência livre. Lima, Bravo Alfa. posto de estacionamento RJ 6720, portão 9. Web 6720, livre, chame para o táxi. Livre, o pushback é problema do táxi 6720. Do localizador Golo 273. Golo 273, complete aproximação, chame torre 118, décima meia. 18, meia, boa tarde. Torre Salvador, boa tarde, Golo 273, do localizador da 10. Chame avistando, Golo 273. Salvador, boa tarde, é o Gol no 567, tem informação em uniforme, Brasília 3, é o Brasília 400. Ok, tem aprovado 360, copia ou aguarda a coordenação Gol no 567? Copia 360. Gol no 567, Brasília aprovado nível 360, via peso Luno 7. Decola da pista 1-0, perfil da gole, transição ofito com curva direita. Transponder 5-0 no 1, no controle 1 no 9, decimal 3-5. Exato, Brasília 360, via rota plana, peso Lu 17. A pista é 10, curva direita na gole ofito, 5-0 no 1 no transponder, controle 19-35, gol 1 no 567. Gol no 567, cotejamento correto, chame pronto. Camarada. 700 pés de teto, 4 mil metros de visibilidade. 3 horas e 57. Entendido, 112, 3 horas e 57, confins? Campinas. Ah, ok, Campinas. Gol no 601, no táxi via Juliette Alfa, até o ponto de espera, pista 10, quando lá a torre no 86. Ajuste 10-1-2, bom voo. Juliette Alfa, ponto de 86, eu vou no 601. E o trem de pouso? Como reportado anteriormente, baixar, travado. Autorizado pouso 180 graus, 139, gol no 273. 73. 97, aguarde início do pushback acionamento. Ok, aguardando. 3897. Estão 8002, autorizada, alinhar e manter. Alinhar e mantém, 103002. Golo 273, no solo 15, libera a direita, solo 121, decimal 9. Direito 29, obrigado. Salvador 3897, por gentileza, a senhora teria alguma previsão para o nosso início de push? Afirmo, após o início do táxi e passagem à retaguarda do Boeing da Web, está livre o seu pushback, chame para o táxi. Ok, então aguardando, obrigado. Polo Salvador, Bono 273, Livrança, escuta. Bono 273, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa, mantém antes da Juliette, Bono 273. Para o táxi web. Para o táxi web 6720 com 132 a bordo, 0400 de autonomia, alternando Guarulhos. Quente web 6720, táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera pistão 0, quando lá torre no 86, ajuste no 0112, bom voo. Juliette Alfa no processo 186 no 012, obrigado. Autorizado decolar, 180 graus, 149. Deve decolar na 0, tá? 8002. Salvador, Monte Bandar, jogou no meio, 01, ponte. Papatango, Juliette, Quebec, Kilo, informa que Salvador opera instrumento, teto 700 pés, visibilidade 4 mil metros. Chamará o gol no 567. Papatango, Juliette, Quebec, Kilo, confirme para o controle se aeronave e piloto são homologados para procedimento ILS X-Way da pista 10. Tá livre, iniciando o push na 6, TAM 3897. Afirmo, tá livre o pushback, TAM 3897. Muito obrigado. Instrumento. No momento não é possível, o teto está de 700 pés e visibilidade de 4 mil metros. Mas o aeródromo de Veracruz tem balizamento noturno? Controle de Salvador, Papa Romeu, Eco, Romeu Mike, informação e uniforme. Controle? Papa Romeu, Eco, Romeu Mike, qual é o uniforme? Eco, Romeu Mike, essa identificação autorizada de chegada bom, se desça para nível 4 mil pés, estou tímido, no 012, vigilância radar. Para 4 mil, identificou, 1012, Romeu Mike. Controle, Salvador, TAM 8002. Fim para controle? TAM 8002. 8002, tempo de contato radar, sua para o nível 360, perfil da Elleda. 360, da Elleda, quando possível, direto a El. Olá, aqui está a pista de engarrafamento e aqui provável chegar um pouco atrasado. Gente, frequência livre, o Juliette Quebec. Ou no 601, autorizado decolar, 180 graus, 179. A nível de decolagem da 10, no 601. Torre, boa tarde, web 6720, no ponto de espera pronto. Web 6720, mantém o ponto de espera.